dança tá fluindo. Eu gosto do que estou sentindo. O meu sorriso não disfarça. Quando se quer alguma coisa a gente abraça. Eu mergulho em queda livre. Com você crio coragem. Aceito qualquer desafio e qualquer coisa na bagagem. Eu confio em você. De olhos fechados posso ver honestidade. Mais linda do mundo. O sorriso mais lindo.